que no princípio estava com Deus. E sendo Deus da sua glória, ele despiu-se pra nos salvar de nossos pecados. Ele é que desceu. Ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é a água da vida que a todos satisfaz. O fim do mundo, ele é a luz, ele é tudo para mim, o seu nome é Jesus. Dizendo em Jesus Cristo, que veio ao mundo pra redenção da humanidade. Hoje te chama, quer te perdoar, oh meu amigo, dos teus pecados ele quer te dar toda a liberdade. Ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é a água da vida que a todos satisfaz. Seu nome é Jesus.